Maravilhas daqui. E a nossa escolha da semana no quadro Maravilhas daqui vai para uma opção diferente, com cara de futuro, mas pés fincados no presente, disponível aí no complexo turístico da usina de Itaipu. Trata-se do test drive do veículo elétrico desenvolvido pela Binacional em parceria com montadoras como a Fiat e a Renault, no intuito de desenvolver soluções locais e auxiliar na popularização dos veículos elétricos por meio até mesmo, né, da diminuição dos preços atuais dos modelos existentes no mercado. Para fazer o test drive, que custa R$ 120,00 por saída para até 4 pessoas, basta o motorista apresentar carteira de habilitação válida. O recorrido passa pelos principais atrativos turísticos da usina de Itaipu, com cerca de 20 km de extensão e 3 paradas para contemplação da barragem, com acompanhamento também, né, de um monitor para explicar dados técnicos e curiosidades da maior hidrelétrica em geração de energia em todo o planeta. Os passeios no test drive do veículo elétrico saem todos os dias em 4 horários, com duração prevista de 1 hora e 45 minutos. Saídas às 9 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde e 3 da tarde. Outras informações no site turismoitaipu.com.br e também nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @Transamérica Foz no Twitter. Música.